nascido no Rio Grande, terra do charque e dos pareirão. Terra de verdes campinas, tem linda menina pra se namorar. E ainda tem muitas coisas que pra vocês eu quero contar. Da cidade de Pelotas, que é a minha terra natal. Seus lindos campos, seu céu azul, noite de lua, que nos conduz pelas estradas empoeiradas. Parceira, dança chimarrita. Vão assando o churrasco, toma chimarrão com as gauchitas. No Rio Grande tudo é belo, nunca te esqueço, terra bonita. Seus lindos campos, noite de